Pedro, Paulo e Matheus, seu jeito para minha ouvinte Elizabeth Souza. Ela mora em Itarana, no Espírito Santo, e curte o nosso programa todos os dias pela Itamix FM. Elizabeth, um beijão para você, um abraço para todos os meus amigos, meus colegas da Itamix FM, e principalmente em você, que me dá o prazer de ouvir o nosso programa por essa emissora tão simpática, dessa simpática cidade Itarana, bem ali no Espírito Santo. Os meninos do Voninho, Maida e Marcelo, Demora! Pegadas no coração. Sei que não é fácil tirar da cabeça um alguém que um dia foi sua paixão. As lembranças vêm pra machucar. A tristeza invade o meu olhar. Até parece que a solidão pra sempre vai ficar. Demora. Sofrer assim ninguém merece. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Vai de Marcelo. Pegadas no coração. Sei que não é fácil tirar da cabeça alguém que um dia foi sua paixão. As lembranças vêm pra machucar. A tristeza invade o meu olhar. Até parece que a solidão pra sempre vai ficar. Maida e Marcelo, demora pra Aline Oliveira Costa, de Ponte Alta do Tocantins, uma morena bonita, rapaz. Lá ela curte o nosso programa pela Voz do Mel FM e agora vem para fazer parte do nosso Facebook. Aline, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Tá aí uma coisa, eu não conheço nenhuma Aline feia. Eu tenho uma amiga minha que mora na Alemanha, que é uma morena lindíssima. Tenho uma sobrinha chamada Aline, que é a coisa mais linda do mundo. E agora a Aline Oliveira Costa, que aqui pela fotografia é uma morena muito bonita, né? Aline, um beijão para você, um grande abraço para os meus amigos de Ponte Alta do Tocantins. A última vez que eu estive em Ponte Alta foi na campanha política de 1994, quando foi eleito o governador Siqueira Campos, e o prefeito era o Luizinho. Nunca mais voltei, né? Qualquer hora dessa, eu vou passar para visitar os meus amigos da Voz do Mel FM. Esse aqui é um dos maiores sucessos da música brasileira de todos os tempos. Paulinho da Viola, Foi um Rio que Passou em Minha Vida. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Para saber se andou errado.

Manuelito Nunes e Nazaré, colarinho branco para Josileide Aquino. Ela mora em Serrinha dos Pintos, no Rio Grande do Norte. Está me informando que o nosso programa está passando na Voz Serrinhense 104,9. Josileide, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, o seu aviso. Daqui a pouco eu vou falar sobre a Voz Serrinhense 104,9, lá do Rio Grande do Norte. João Neto e Frederico e Bruno Marrone chamam isso de traição. Parceiro, chamam isso de traição, rapaz. Quer saber por onde andei? Quer saber por que cheguei tão tarde? Por que ando tão distante assim? Tá na cara a verdade. Me entreguei às carícias e os beijos de outro alguém. No meu corpo trago o cheiro de outra cama. Já avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, fui buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição, dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Chamam isso de traição, dizem que sou o culpado. Ninguém precisa procurar um outro alguém quando já é amado. Vai cantar com a gente, nossos parceiros Bruno e Marco. Obrigado. Me entreguei às carícias e os beijos de outro alguém. No meu corpo trago o cheiro de outra cama. Te avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, foi buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição, dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Chamam isso de traição, dizem que sou o culpado. Ninguém precisa procurar um outro alguém quando já é amado. Chamam isso de traição, dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Música do meu amigo Nildomar Dantas, João Neto e Frederico e Bruno Marrone, chamam isso de traição para o Gilvan Nascimento. Ele mora em Zé Doca do Maranhão, onde ele curte o nosso programa pela Difusora FM do meu amigo Cícero Júlio. Cícero, um abraço para você, um abraço para o Gilvan, muito obrigado pela audiência. Ele agora chega para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Gilvan, um abraço para você. Ô Cícero, você falou que vinha aqui em Brasília, se você veio aqui, você esqueceu de telefonar para mim? Meu, vindo aqui, por favor, apareça, será uma alegria conhecê-lo pessoalmente, nós nos conhecemos só por intermédio do rádio, né? Um abração para você e para todos os amigos de Zé Doca, bem ali no estado do Maranhão. A sugestão do Beijá, pela primeira vez no programa Blenner Faria, Desce Uma Aí. Ô dedengozinha, sabe conquistar, tá me provocando no seu jogo de olhar. Aquela cinturinha, meu sonho é sempre ter, todinha em minha posse pra fazer o baraberê. O meu coração, chapado de emoção, e os lábios já molhados, loucos pra beijar. Me diz aí então, nessa situação, o que você faria? Chamada lá pra um bar e tentariam se acertar. Desce um aí, com o amor da minha vida, vou beber, vamos curtir. Desce outra aqui, porque essa já secou e não estamos nem aí. Desce um aí, com gostosinha, sabe conquistar. Tá me provocando no seu jogo de olhar. Aquela cinturinha, meu sonho é sempre ter. Todinha em minha posse pra fazer o barabelê. O meu coração chapado de emoção e os lábios já molhados, loucos pra beijar. Me diz aí então, nessa situação, o que você faria? Chamada lá pra um bar e tentariam se acertar. Desce um aí, com o amor da minha vida eu vou beber, vamos curtir. Desce outra aqui, porque essa já secou e não estamos nem aí. Desce um aí, com o amor da minha vida eu vou beber, vamos curtir. Desce outra aqui, porque aquela já secou e não estamos nem aí. Desce um aí, com o amor da minha vida eu vou beber, vamos curtir. Desce outra aqui, porque aquela já secou e não estamos nem aí. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar aponta Blener Faria, desce uma aí. O Flavinho, ele é um divulgador que está na, mais ou menos, há mais de 30 anos, né? Que está nesse trecho lá em Minas Gerais, ele é especialista em Minas Gerais. Ele faz um roteiro lá que tem mais de 300 emissoras e ele é um divulgador daquele à moda antiga. Ele não fica mandando as coisas só pela internet, não. Ele vai de rádio em rádio, ele já tem mais de 30 anos que faz o trecho, conhece todo mundo. Conhece o porteiro, o filho do porteiro, o irmão do porteiro, o dono da rádio, a mãe do dono da rádio, o irmão, os filhos, conhece tudo. Ele é um camarada ajeitado demais da conta, né? E consegue colocar o trabalho, que as pessoas sabem que o Flavinho faz um trabalho muito sério. Então, se você quiser contratar Flávio Bejar para fazer um trabalho aí na levando a sua música, o seu novo CD, seu DVD, para ser divulgado em Minas Gerais, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. No próximo bloco, Roberto Carlos, Cleiton Aguiar e Jorge e Matheus. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu vou tocar uma música que foi um sucesso em 1964. Por conta desse sucesso, no ano seguinte, 1965, o autor e cantor dessa música foi convidado pela TV Record para comandar o programa Jovem Guarda, ao lado do Erasmo Carlos, o Tremendão, e da Vanderleia, a Ternurinha. 50 anos depois, nós estamos comemorando e relembrando esse grande sucesso. O rei Roberto Carlos, É Proibido Fumar. É proibido fumar, diz o aviso que eu li. É proibido fumar, pois o fogo pode pegar. Mas nem adianta o aviso olhar, pois a brasa que agora eu vou mandar, nem bombeiro pode apagar, nem bombeiro pode apagar. Eu pego uma garota e canto uma canção, e nela dou um beijo com empolgação. Do beijo sai faísca e a turma toda grita que o fogo pode pegar. Nem bombeiro pode apagar o beijo que eu dei nela assim. Nem bombeiro pode apagar, garota pegou fogo em mim. Sigo incendiando bem contente e feliz, nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar, que é proibido fumar. Eu pego uma garota e canto uma canção, e nela dou um beijo com empolgação. Do beijo sai faísca e a turma toda grita que o fogo pode pegar. Nem bombeiro pode apagar o beijo que eu dei nela assim. Nem bombeiro pode apagar, garota pegou fogo em mim. Sigo incendiando bem contente e feliz,

31 de dezembro, fim de mais um ano. E por mais que eu tente fazer outros planos, outro ano começa. Onde o sonho de ter você comigo. E por mais que eu queira, porque você não sai da minha cabeça. Porque você não sai da minha cabeça. E vou pedir pra toda estrela que eu vejo pra realizar meu único desejo. Amanhecer primeiro de janeiro com você. Banho de mar, amar e amar. Se amor me da minha cabeça, porque você não sai da minha cabeça. É 31 de dezembro, fim de mais um ano. E por mais que eu tente fazer outros planos, outro ano começa. Um antigo sonho de ter você comigo. E por mais que eu queira, porque você não sai da minha cabeça. Porque você não sai da minha cabeça. E vou pedir pra toda estrela que eu vejo pra realizar meu único desejo. Amanhecer primeiro de janeiro com você. Banho de mar, amar e amar. Se amor me perder. Essa dupla é um fenômeno, né? Não, você não vê muita badalação, não tem aquele mesmo fricote de outros artistas, caladinho e tal, mas onde vai, arrebenta, e é a dupla do cachê mais caro da atualidade no Brasil, Jorge e Mateus, 31 de dezembro. No próximo bloco, a dica de hoje. Pagar imposto é bom ou é ruim? O que você acha? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Josileide Aquino me informou que o nosso programa está passando em mais uma emissora lá do Rio Grande do Norte. Desta vez na cidade de Serrinha dos Pintos. A rádio é a Voz Serrinhense 104,9. A cidade de Serrinha dos Pintos, tem, segundo o IBGE, 5 mil habitantes, um território de 122 quilômetros quadrados. Quem nasce em Serrinha dos Pintos é serrinhense. A prefeita atual é Rosânia Maria Teixeira Ferreira, do PT. Rosânia Maria Teixeira Ferreira, do PT. O município de Serrinha dos Pintos faz divisa com Martins, Porto Alegre, Francisco Dantas e Pau dos Ferros e fica a 367 quilômetros de Natal. Um grande abraço para os meus amigos da Voz Serrinhense 104,9. Eu não sabia que o meu programa estava aí, né? Agradeço demais a Josileide Aquino, que me informou, né? E fico feliz de saber que mais essa cidade, lá em Porto Alegre, aí do lado, já passa, né? Lá na Rádio João Paulo, lá já passa o nosso programa. Aproveitar para mandar um abraço para o Bezerrão. Bezerrão, a dona Celimália, lá no Calçadão, lá em Riacho da Cruz, bem ali no estado do Rio Grande do Norte. Pagar imposto é bom ou é ruim? Essa é a dica do programa de hoje. Na verdade, pagar imposto não é bom e nem ruim, é a obrigação, porque não existe outra maneira de que o governo sustente, né, que possa fazer as obras que o Estado exige, que a nação exige, que não sejam os impostos. O problema está, o que que os governantes fazem com o nosso imposto? Por exemplo, se você for na Suécia, na Suíça, na Dinamarca, lá paga-se mais imposto do que aqui no Brasil. Só que todos estão satisfeitos porque lá o dinheiro que vai para os impostos volta integralmente em benefício. Todo mundo tem escola, todo mundo tem atendimento de saúde, todo mundo tem segurança, todo mundo tem um transporte de qualidade, todo mundo tem tudo, tem tudo, todo mundo tem tudo, né? Os velhos são protegidos, as crianças são protegidas, então a pessoa, apesar de pagar uma taxa muito alta de imposto, a diferença entre o maior salário que se paga não é tão grande em relação ao menor salário, existe mais igualdade social e ninguém reclama porque o dinheiro que se paga de impostos, ele volta em benefício do povo. Qual é o problema no Brasil? Paga-se muito imposto, porque o maior problema no Brasil é que os impostos são escondidos, eles são escamoteados. Você paga imposto sem saber. Você come o arroz, você está comendo imposto. Você come o feijão, você está comendo imposto. Se você passa, você vai limpar com papel higiênico, você tá pagando 32,5% de imposto, né? Agora, eu acho, claro que precisa de imposto, mas o problema maior, o que é que o governo faz com o imposto no Brasil? Aqui nós não temos saúde, não temos educação, não tem infraestrutura. Nós estamos vendo aí nas operações aí da Operação Lava Jato, para onde é que vai o dinheiro do Brasil. Então o problema não é saber se o imposto é bom ou ruim, é o que que o governo faz, o que que a classe política faz com o nosso imposto. Nós estamos sabendo que a maior parte do nosso imposto, esses anos todos, foi sendo roubado, e não é um partido só não, são praticamente todos, escapa muito pouca gente, só escapam aqueles que não chegaram ao poder, os que chegaram ao poder não escapa nenhum. Então o que o brasileiro precisa aprender a cobrar: ah, mas eu vou votar no político tal, porque ele rouba, mas faz. Isso é um absurdo. Ah, ele roubou, mas o outro também rouba, todo mundo rouba. Enquanto o brasileiro pensar assim, nós não vamos a lugar nenhum. Então é o seguinte, nós temos que pagar o imposto, porque é obrigação do cidadão. E tem que fiscalizar, tem que cobrar. O brasileiro tem que largar de ser besta, tem que cobrar do prefeito, do vereador, do deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da república, secretários, ministros, todos aqueles ocupantes de função pública, eles são nossos empregados. O presidente da república é nosso empregado, nós que pagamos o salário dele. O prefeito é nosso empregado, o governador do estado é nosso empregado, o senador que bota essa banca danada é nosso empregado, nós é que pagamos o salário deles. Então nós temos que fiscalizar para onde vai o dinheiro do imposto. Pagar imposto é obrigação de todo cidadão. Essa aqui o meu amigo Zé dos Passos me mandou, falou: Cleito, toca essa aí que é uma das preferidas do Afonso Mendes, lá da Fazenda Taboado. Ô Zé, um abração para você, para dona Conceição. O Zé é da Beira Rio FM de São Francisco, nas Minas Gerais, onde o nosso programa, graças a Deus, tem uma audiência enorme. E o Afonso Mendes, lá na Fazenda Taboado, ele fica, todo dia ele escuta o programa, todo dia, ele está lá no, trabalhando lá no curral com os meninos, com a turma toda lá, e ligadinho, curtindo o nosso programa. Ele vai curtir uma das suas preferidas, Rodrigo Matos, Filho do Patrão. Na capital de São Paulo, um boiadeiro chegou, num restaurante de luxo, aquele moço entrou e puxando uma cadeira, desse jeito falou: garçom, me traga uma pinga, almoçar agora eu vou. O garçom lhe respondeu com palavras arrogantes: aqui servimos primeiro fregueses mais importantes. Os nossos pratos são caros, surtido não vai avante. Nem a vapa das panelas servimos para andantes. Deu razão ao empregado, falaram o quanto quiseram, o moço ficou calado. Este recinto é de classe e não é curral de gado, onde deve estar o seu cavalo, boiadeiro descarado. O garçom falou tão alto, lhe ofendendo a moral. Boiadeiro do seu tipo tem que ser cara de pau. Veja que neste recinto só tem traje social. Saiba que esse ambiente tem fama internacional. De bota e cinturão, levantou dando risada, foi dizendo ao garçom: mocinho, pé de chinelo, vou lhe dar demissão. Vim do Rio Grande do Norte, sou filho do seu patrão. Rodrigo Matos, filho do patrão, pro meu amigo DJ Giba. O Giba morava em Lisboa, Portugal, e agora tá morando em Araxá, nas Minas Gerais. Ele curte o nosso programa pela Sucesso FM. Ô Giba, um abração para você. Quando vier a Brasília, viu? Tô aguardando uma visita sua, que a última vez que ele teve aqui, o Edelson Moura trouxe ele aqui em casa. Comemos um churrasquinho danado de ajeitado. Bom demais da conta. O maior sucesso, a maior jogada de marketing do meio musical do ano de 2015, Leonardo e Eduardo Costa, Na Hora do Adeus. Um beijo, gente! Estarei vindo aqui no cabaré, no primeiro cabaré que podemos fazer outra vez. Vamos fazer um dos outros, se Deus quiser. Obrigado, meu povo! Na hora do adeus, você olhou pra mim e não acreditou. Ao ver chegar o fim, tentou me seduzir, chorando me agarrou. Seu corpo ofereceu, pediu e suplicou, e perguntou por quê. Só pra não te ofender, eu disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava o cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, só abusou de mim e me

sorriso, nenhuma dor. No delírio de um poeta louco, dedilhando versos para um novo amor. Por qualquer motivo eu amo, eu enlouqueço, viro a sua vida toda pelo avesso. Me dê só um motivo que eu te mostro meu poder. Te encho de carinho e te cubro de prazer. Me beije com os teus olhos, faz de mim o que bem quer. Depois fuja de mim, se você puder. Eu só preciso da sua permissão pra tatuar dentro do seu coração a frase de amor. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, Delírio de um Poeta Louco, para Reginan Souza Maciel de Brasília, minha nova amiga do Facebook, uma morena ajeitada, morena bonita. Reginan, beijão para você, muito obrigado pelo carinho, um grande beijo, viu? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Leonel e Goiá Filho, o mártir do Calvário. Este mundo vivia nas trevas, Deus lá das alturas resolveu mandar a imagem pura de um lindo menino com poder divino para nos salvar. E aquele menino, humilde, tão pobre, com a alma nobre cheia de luz, filho muito amado da Virgem Maria, recebeu o santo nome de Jesus. E o mensageiro de Deus foi crescendo, e seu santo lema era caridade. A todos os povos o Cristo pregava a essência pura de amor e bondade. Mas os homens ímpios da remota era viram no profeta um agitador. E pela quantia de 30 dinheiros contrataram Judas para traidor. Naquele falso tribunal da terra, Cristo Nazareno foi caluniado. Em vez do ladrão, o povo bradava que Cristo Jesus fosse condenado. Por mais que o profeta, com um olhar sereno, fitasse os verdugos com todo carinho, só teve por paga de sua humildade a triste e famosa coroa de espinho. E assim no alto do negro calvário viu que seu fadário fora consumado. De madeira, em frente dos seus, o Filho de Deus foi crucificado. Mas nos mostra o mundo que foi tudo em vão o que ele sofreu para nos remir. Pois em toda parte que a gente passa, sempre tem um Judas para nos trair. Relembrando Goiá, Leonel e Goiá Filho, mártir do Calvário, para a empresária Paola de Cássia Souza, minha conterrânea de Coromandel, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Paola, um beijão para você, seja muito bem-vinda, bons negócios. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Tem gente questionando se existe vida inteligente em outros planetas, como se aqui na Terra fosse fácil de encontrar vida inteligente. Tem gente questionando se existe vida inteligente em outros planetas, como se aqui na Terra fosse fácil encontrar essa tal vida inteligente. É a sabedoria popular. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Dácio Moraes. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. No próximo domingo, eu vou apresentar no meu programa de televisão um programa dedicado à saúde. Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, às 10 horas da noite. Vai receber a doutora Janice Cavalcante. Ela é uma quiropraxista. Ela é uma médica que cuida de problemas da coluna. E praticamente todo mundo tem problema de coluna. Praticamente todo mundo. A gente senta mal, anda mal, né? Se tem uma postura errada, e acaba todo mundo sentindo um problema ou outro. Quase todo mundo chega em casa, as mulheres usam um sapato de salto muito alto, então sempre tem um problema de coluna. E vou conversar também com a nutricionista Ivonilce Venturi. Ela vai falar sobre a importância dos ômegas no organismo humano. Tudo isso domingo, 10 horas da noite, no programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, que você pode assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Dácio Moraes, Pingologia. Eu nasci no interior, meu pai queria que eu fosse doutor. O sonho dele era ver eu me formar, me mandou pra capital estudar. Eu cresci na fazenda, contando gado, fumando paieiro, fazendo segunda pro galo. Cuidava da lavoura e arava o pasto, mas chegou a hora de partir. Cheguei na capital, já fui torando pau, ouvindo Bob Marley, Red Hot, Charlie Brown, não me esqueci do sertanejo. Botei Tião Carreiro, peguei o velho barreiro e liguei pros meus parceiros. Aqui na capital é bom demais, é boate todo dia, é farra, putaria, quero ver pegar DP. Aqui na capital é bom demais, é boate todo dia, é farra, putaria, quero ver pegar DP. Em Pingologia, cheguei na capital, já fui tornando pau, ouvindo Bob Marley, Red Hot, Charlie Brown, não me esqueci do sertanejo, botei Tião Carreiro, peguei o velho barreiro e liguei pros meus parceiros. Aqui na capital é bom demais, é boate todo dia, é farra, putaria, quero ver pegar DP. Aqui na capital é bom demais, é boate todo dia, é farra, putaria, quero ver pegar DP. Aqui na capital é bom demais, é boate todo dia, é farra, putaria, quero ver pegar DP. Aqui na capital é bom demais, é boate todo dia, é farra, putaria, quero ver pegar DP. Em Pingologia, em